Yeah. Tem coisas que só o dinheiro resolve. Leva o. Coisas que só se resolve com a nove. Clap, clap, clap. Claro que esse ódio que me move. Fuda beat de defeat, porque toda vez ela chove. Quanto mais a beat quica, mais a conta dela sobe. Ai, Deus falou pra nós amar o próximo. Por isso vocês me amam. Por isso que eu me amo, mano. Lego. KL fez um pacto. Como que ele é gordo e faz todas essas barras, mano. Mano, eu faço barras. Porque eu fumo salada. Fudo a beat a madrugada. Tem crime na minha sala. Vagabundo quer falar do que nós tem, do que nós gasta. Tu só tá no mesmo bairro porque tu não rima nada, mano. Level. Vambora, liga nossa boia. Ele tem a nova droga. Vai te transformar em noia. Tem mais gama no nariz da beat do que na minha joia, mano. Se amarra muito em me fazer de mola. Deus falou pra nós amar o próximo. Por isso vocês me amam. Por isso que eu me amo, mano. Lego. KL fez um pacto. Como que ele é gordo e faz todas essas barras, mano. Tu é filho do THC com bala, você viaja. Papo reto. Teve um sexo. Um sexo. Entre o THC com o Bounce. Nasceu você, viado. Papo reto, filho. Até personificação do grupo, velho. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce.